Amém. Capítulo 2: A Oração de Fé. Para provar que a fé é indispensável na oração vitoriosa, basta repetir o que nos diz expressamente o apóstolo Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, versos 5 e 6. Palestra número 13. Em que acreditar quando você ora? Devemos acreditar na existência de Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Muitos acreditam na existência de Deus, mas não acreditam na eficácia da oração. Professam sua crença em Deus, mas negam a necessidade ou a influência da oração. Precisamos acreditar que receberemos alguma coisa, mas o quê? Não apenas alguma coisa ou qualquer coisa, mas alguma coisa particular que pedimos. Não devemos pensar que Deus é um ser tal que, se pedirmos por um peixe, ele nos dará uma serpente, ou se pedirmos pão, nos dará uma pedra. Mas o Senhor nos diz: tudo o que vocês pedirem em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Com relação à fé em milagres, está claro que os discípulos não podiam deixar de acreditar que receberiam exatamente o que pediam, que a coisa exata deveria acontecer. Era nisso que deveriam acreditar. E com relação a outras bênçãos em que os homens devem acreditar? Não seria uma ideia vaga e tola pensar que, se um homem orar por uma bênção específica, Deus irá, por alguma soberania misteriosa, conceder alguma outra coisa a ele, ou a alguma outra pessoa em vez dele? Quando um homem ora pela conversão de seus filhos, no que deve acreditar? Que seus filhos serão convertidos, ou que os filhos de alguma outra pessoa, não se sabe de modo preciso de quem o serão? Não, essa é uma tolice absoluta e altamente desonrosa a Deus. Devemos acreditar que receberemos exatamente o que pedimos. Querido Pai Divino, estes são pensamentos profundos e penosos para mim. Eu sempre pedi: seja feita a tua vontade, porque não me atrevia a acreditar que tu me darias sempre tudo quanto eu pedisse. Ajuda-me a entender completamente essas verdades, para que eu possa pedir de forma correta, para que possa sempre orar pelas coisas que tu possas ter para mim. Amém. Palestra número 14. Ore pelas promessas de Deus. A fé precisa sempre de evidências. Um homem não pode acreditar em algo a menos que veja uma suposta evidência disso. Ele não tem obrigação de acreditar e não tem o direito de acreditar em que algo será feito a não ser que tenha evidência disso. É um grande fanatismo acreditar sem evidência. Os tipos de evidência que um homem pode obter são os seguintes: quando Deus promete especialmente algo que se pede, um exemplo é quando Deus diz que está pronto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, em comparação aos pais que devem dar pão a seus filhos. Aqui devemos acreditar que assim receberemos quando orarmos por isso. Não temos o direito de acrescentar um se e dizer: Senhor, se for da tua vontade, dá-nos o teu Espírito Santo. Isso é um insulto a Deus, acrescentar um se à promessa de Deus para a qual Deus não impôs nenhuma condição. Equivale a acusar Deus de insinceridade. É como declarar: ó Deus, se estiveres sendo sincero ao fazer essas promessas, concede-nos a bênção pela qual oramos. Quando há uma promessa geral nas Escrituras, a qual você pode aplicar de forma sensata a um caso específico, se o real significado dessa promessa incluir algo específico pelo qual você ora, ou se você puder aplicar o princípio da promessa de maneira sensata ao caso, então você tem uma evidência. Por exemplo, suponha que seja um tempo em que a maldade esteja prevalecendo e você é levado a orar pela interferência de Deus. Que promessa você tem? Esta aqui, vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59:19. Aqui você percebe uma promessa geral, indicando um princípio do ministério de Deus que se aplica ao caso que está diante de você, como uma autorização para exercitar a fé na oração. E se a questão for sobre quando Deus concederá as bênçãos em resposta à oração, você tem a seguinte promessa: estando eles ainda falando, os ouvirei. Isaías 65:24. Há promessas e princípios gerais na Bíblia que os cristãos poderiam usar simplesmente se acreditassem. Sempre que estiverem diante de circunstâncias às quais as promessas ou os princípios se aplicam, você poderá usá-los. Eu poderia ir de um extremo ao outro na Bíblia e apresentar uma variedade surpreendente de textos que são aplicáveis como promessas, suficientes para provar que, seja lá quais forem as circunstâncias em que um filho de Deus for colocado, Deus oferece na Bíblia alguma promessa, ou geral ou particular, que ele pode aplicar e que lhe servirá precisamente ao seu caso. Muitas das promessas de Deus são amplas o bastante para abranger uma área bem grande. O que pode ser mais amplo do que a promessa em nosso texto? Tudo o que vocês pedirem em oração. Marcos 11:24. Ó Senhor, faze brilhar a luz de teu Espírito Santo em minha mente quando busco com diligência nas Sagradas Escrituras as promessas que tem para mim e para o mundo ao meu redor. Traze à minha mente as coisas que aprendi em momentos de dificuldade e agonia, para que eu possa orar de maneira correta, aplicando tua promessa à minha necessidade. Amém. Palestra número 15. Ore pelas declarações proféticas. Outra evidência de resposta à oração ocorre quando há alguma declaração profética de que a coisa pela qual se ora está de acordo com a vontade de Deus. Quando ficar claro, a partir dessa profecia, de que o evento certamente ocorrerá, você é obrigado a acreditar nisso e fazer disso a base para sua fé especial na oração. Se o tempo não for especificado na Bíblia e não houver evidência de outras fontes, não se espera que você acredite que tal fato ocorrerá agora ou no futuro próximo. No entanto, se o tempo é especificado ou se for possível entendê-lo a partir do estudo das profecias e parecer ter chegado, os cristãos têm a obrigação de compreendê-lo e aplicá-lo fazendo oração de fé. Por exemplo, tome o caso de Daniel em relação ao retorno dos judeus do cativeiro. O que ele diz? Eu, Daniel, entendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel 9, verso 2. Aqui ele aprendeu nos livros, isto é, e estudou as Escrituras, e desse modo compreendeu que a duração do cativeiro deveria ser de 70 anos. O que Daniel fez então? Ele se acomodou na promessa e disse: Deus comprometeu-se a acabar com o cativeiro em 70 anos. O tempo expirou, então não preciso fazer coisa alguma? Não, ele disse. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. O profeta se pôs a orar imediatamente para que a coisa pudesse ser realizada. Orou com fé, mas em que ele devia acreditar? No que havia aprendido a partir da profecia? Há na Bíblia profecias não cumpridas, as quais os cristãos devem compreender, na medida em que são capazes, e então fazer delas a base da oração de fé. Não pense, como fazem alguns, que só porque algo é predito na profecia, não é necessário orar, ou que isso acontecerá, não importa se os cristãos orarem ou não a respeito. Com relação a essa maneira ou a essa mesma categoria de eventos revelados na profecia, Deus declara: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Ezequiel 36:37. Senhor, orienta minha interpretação das Escrituras para que eu possa ter maior discernimento da verdade, para que possa discernir as palavras da profecia que se aplicam à minha vida e ao meu tempo. Guia-me em minhas orações pelo cumprimento de tua palavra, de modo que eu possa orar corretamente e teus planos para o futuro sejam alcançados para a tua glória e honra e para a salvação de muitos. Amém. Palestra número 16. Ore quando os sinais indicarem uma bênção. Quando os sinais dos tempos ou a providência de Deus indicarem que determinada bênção está prestes a ser concedida, devemos acreditar nisso. O Senhor Jesus culpou os judeus, chamando-os de hipócritas, por não entenderem as indicações da providência. Eram capazes de compreender os sinais climáticos e perceber quando estava a ponto de chover e quando o tempo estaria bom. Mas não puderam ver pelos sinais dos tempos que havia chegado o tempo do Messias surgir e construir a casa de Deus. Muitos dos que professam a religião estão sempre tropeçando e hesitando diante de qualquer coisa que se proponham a fazer. Eles sempre dizem, ainda não chegou o tempo, enquanto outros prestam atenção aos sinais dos tempos e têm discernimento espiritual para compreendê-los. Estes oram com fé pela bênção e ela chega. Quando o Espírito de Deus está em você, inspira desejos fortes por determinada bênção. Você tem a obrigação de orar por ela com fé. Você deve supor, partindo do desejo por tal coisa, que esse desejo é obra do Espírito. Se não fossem motivadas pelo Espírito de Deus, as pessoas não seriam capazes de desejar as coisas certas. O apóstolo recorre a estes desejos inspirados pelo Espírito em sua carta aos Romanos, no qual ele diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26. Se então você está fortemente atraído pelo desejo de certa bênção, deve entender isso como uma indicação de que Deus está disposto a concedê-la e, portanto, você deve crer. Deus não brinca com seus filhos. Ele não instila dentro deles o desejo por algo para então distraí-los com alguma outra coisa. Mas Deus incita os próprios desejos que está disposto a fazer. E ao sentir tais desejos, as pessoas devem persegui-los e até receber as bênçãos. Querido Deus, torna-me mais sensível para a vida ao meu redor. Ajuda-me a enfrentar o mundo e as pessoas com os olhos bem abertos, abertos às possibilidades de auxílio e salvação por meio da obra e oração que já estão diante de mim. Torna-me mais sensível à obra e ação do Espírito Santo em minha vida, para que eu possa saber a diferença entre os gemidos do Espírito e meus próprios sentimentos de melancolia ou depressão. Amém. Palestra número 17. As orações de fé atingem o seu objetivo. Toda a história da igreja mostra que, quando responde a oração, Deus dá a seu povo exatamente aquilo pelo qual orou. Deus confere outras bênçãos, tanto sobre os santos quanto os pecadores, pelas quais eles não chegaram a orar. O Senhor envia sua chuva tanto para o justo quanto para o injusto. Mas, quando Deus responde à oração, é para fazer o que pedem que Ele faça. Não há dúvida de que muitas vezes Ele faz mais que responder à oração. Ele não apenas concede o que foi pedido, mas também, não raro, agrega outras bênçãos ao pedido. Presume-se que a oração de fé alcançará seu objetivo pelo fato de que nossa fé repousa na evidência de conceder determinada coisa é a vontade de Deus, não por uma evidência de que qualquer outra coisa será concedida. Como podemos ter a prova de que algo será concedido se, em vez disso, outra coisa for concedida? Com frequência, as pessoas recebem mais que o pedido na oração. Salomão orou pela sabedoria e Deus lhe concedeu. Além disso, riquezas e honra. Assim, se uma pessoa ora pela conversão de seu cônjuge e se fizer a oração com fé, Deus pode conceder não apenas aquela bênção, mas também pode converter os filhos e toda a família. As bênçãos às vezes parecem agrupar de forma que se um cristão conquista um, ele conquista todos. Ó Senhor, estas palavras são difíceis de compreender. Ajuda-me a decidir mais cuidadosamente sobre o que orar com fé antes que eu ofenda o trono da graça. Ajuda-me a avaliar cuidadosamente as promessas das Escrituras, as declarações proféticas, os sinais dos tempos e os gemidos do Espírito para que eu possa fazer a oração de fé com base nas evidências diante de mim. Avisa-me, Pai, quando eu não estiver orando com fé, de forma que eu possa perceber com mais clareza tuas respostas, sempre consistentes às minhas orações. Amém. Palestra número 18. Como fazer uma oração de fé? Você deve primeiro ter a evidência de que Deus concederá a bênção. Como Daniel se preparou para fazer a sua oração de fé, ele examinou as Escrituras. Ora, você não pode deixar a Bíblia numa estante e ficar esperando que Deus revele suas promessas. Examine as Escrituras e veja em qual texto você pode obter ou uma promessa geral ou específica, ou ainda uma profecia na qual possa fincar os seus pés. Consulte na Bíblia e você verá que ela está repleta de preciosas promessas, as quais você pode invocar com fé. Eu poderia nomear muitos indivíduos que se dedicaram a examinar a Bíblia com esse intuito e antes mesmo de chegar à metade do livro, ficaram cheios do espírito de oração. Eles descobriram o que Deus quis dizer através de suas promessas, justamente como uma pessoa simples e sensata compreenderia. Aconselho você a tentar isso. Você tem a Bíblia? Busque-a. E sempre que encontrar uma promessa que possa usar, fixe-a em sua mente antes de continuar. Você não passará pelo livro sem descobrir que as promessas de Deus significam exatamente o que são. Aprecie os bons desejos que você tem. Com frequência, os cristãos perdem seus bons desejos por não lhes darem atenção, e então suas orações se transformam em meras palavras, sem nenhum desejo ou seriedade. O menor anseio ou desejo deve ser apreciado. Desse modo, se você tem um mínimo desejo por uma bênção, mesmo sendo um desejo muito pequeno, não o despreze. Não perca os bons desejos por leviandade, por severidade ou por interesses mundanos. Vigie e ore. Senhor Jesus, desejo conhecer a Tua palavra e interpretá-la de forma inteligente, aplicando-a à minha vida quando fizer a oração de fé. Enche-me com o frescor do Teu Espírito para que eu possa por muito tempo examinar as Escrituras e ouvir as Tuas palavras maravilhosas de vida. Amém. Palestra número 19. Consagre toda a sua vida a Deus. A consagração total a Deus é indispensável para a oração de fé. Você precisa viver uma vida santa e consagrar tudo a Deus. Seu tempo, suas aptidões, seu prestígio, tudo o que você tem, tudo o que você é, para ser completamente dele. Examine a vida dos piedosos e você ficará impressionado com quanto tempo eles costumavam reservar para renovar a sua aliança e dedicar-se de um modo especial a Deus. Sempre que assim o faziam, imediatamente se seguia uma bênção. Se eu tivesse aqui as obras de Jonathan Edwards, poderia ler passagens que demonstram como Deus respondeu à oração feita com total dedicação. Você precisa perseverar. Você não deve orar por alguma coisa uma vez e então parar e chamar isso de oração de fé. Veja o exemplo de Daniel. Ele orou por 21 dias e não parou até receber a sua bênção. Voltou seu coração e sua face ao Senhor em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Esperou durante 3 semanas e então obteve a resposta. Por que isso não aconteceu antes? Deus tinha enviado um arcanjo para levar a mensagem, mas o diabo o atrapalhou o tempo todo. Veja o que Cristo diz na parábola do juiz injusto e na parábola dos pães. O que elas nos ensinam? Que Deus responderá a oração quando esta for persistente. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18, verso 7. Se você deseja orar com fé, assegure-se de andar todos os dias com Deus. Ao fazer isso, Ele lhe dirá sobre o que orar. Encha-se com o seu espírito e Ele lhe dará coisas suficientes pelas quais orar. Ele dará tanto do espírito de oração quanto você possa suportar. Ó Senhor, meu Deus e Salvador, eu me consagro a Ti agora mesmo, a Ti e ao Teu uso. Minha mente, meu coração, minha alma, minhas aptidões, meu tempo e meus tesouros. Dedico a minha vida para servir-te de todos os modos e para seguir-te por onde quer que me conduzas. Sinto-me livre, ó Deus, sabendo que me possuís completamente e me guiarás nas orações que desejas responder.